na madrugada eu digo volta. Agora me fazer feliz de novo, vamos embora pra um lugar longe do povo. Volta. Agora me fazer feliz de novo, vamos embora pra um lugar longe do povo. Para, para, para, para. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Na madrugada eu digo volta. Agora me fazer feliz de novo, vamos embora pra um lugar longe do povo. Volta. Agora me fazer feliz de novo, vamos embora pra um lugar longe do povo. Para, para, para, para. Quem sabe um dia retornar, fazer feliz o nosso lar. Vai ver um outro alguém chegou pra desfazer um lindo par. Era como beira de estrada, nós de mãos dadas por todos os lados. Era como beijos do nada, nos entregando em plena madrugada. Eu digo volta. Por favor.